A 5ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Paraná, em data de 22 de novembro, ocasião da Operação Gralha Azul, apresentou seus resultados em um release enviado por e-mail. A operação ocorreu em todo o estado do Paraná e na região oeste e sudoeste houve uma intensa movimentação de policiais ambientais integrantes da 5ª Companhia. Além destes, policiais militares da Rotam Ambiental de Curitiba foram deslocados para a realização de levantamentos de inteligência da Polícia Ambiental, que há quase 5 meses vem coletando dados em uma investigação sigilosa. Como objetivo principal, esta operação quer combater a caça a animais silvestres no Parque Nacional do Iguaçu e no Parque Estadual do Rio Guarani. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de Boa Vista da Aparecida, Capitão Leônidas Marques, Três Barras do Paraná e Ampere. O deslocamento da operação se deu em caráter sigiloso e foi por volta de 5h30 da manhã, saindo da cidade de Cascavel ao lado do Lago Municipal. Reuniram-se 40 policiais ambientais em 15 viaturas da corporação, sendo a operação coordenada pelo primeiro-tenente Nilson Figueiredo Alves Júnior, que distribuiu cada equipe com sua missão. Após o atendimento de todas as situações determinadas às equipes, o resultado foi a prisão de 7 pessoas, 28 armas de fogo apreendidas, sendo 2 delas com silenciadores e lunetas, instrumentos esses de uso proibido, sendo considerado sua posse um crime inafiançável. Mais de 600 munições de arma de fogo de diversos calibres foram apreendidos, aproximadamente 12 quilos de caça, 5 motosserras e 3 pássaros silvestres foram também apreendidos e encaminhados à sede da ambiental. Além da Polícia Ambiental ter desmantelado uma tornearia onde era fabricada uma armadilha, o animal, ao passar por ela, acionava um dispositivo que disparava um tiro lhe ceifando a vida. Os presos responderão por diversos crimes, como caça de animais silvestres, posse de arma de fogo ilegal, posse de motosserra sem licença ambiental, manter animais silvestres em cativeiro, entre outros. A Polícia Ambiental cumpre seu papel fundamental de fiscalização e preservação do meio ambiente, combatendo os crimes ambientais em todas as suas manifestações. A comunidade é muito importante como auxiliadora das denúncias que chegam aos postos da ambiental. O Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Estadual do Guarani são patrimônios que precisam ser preservados por todos os paranaenses, explicou o tenente Nilson Figueiredo, coordenador da operação na região sudoeste e costa oeste. Ressalta ainda o oficial que já foram programadas várias operações ainda este ano, visando combater o crime de caça em várias regiões, principalmente no oeste e no sudoeste do Paraná. As pessoas que quiserem colaborar com a Polícia Ambiental na preservação do meio ambiente poderão realizar suas denúncias de forma anônima para o telefone 045-3527-2424, 0-45-3527-2424. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.